Pra que tentar fugir pra longe de mim? Pra que tentar seguir em outra direção? Pra que deletar meu nome da sua agenda, se não consegue me tirar do seu coração? Eu sei que ainda sou amor da sua vida. Depois da despedida, sei que você chorou assim como eu chorei. Sofri ainda sou, toda vez que ouço o seu nome, amor. Cante comigo assim, ó. Não, não vou negar, não, não vou mentir, pois o amor que sinto não dá pra fingir. Por isso eu te peço só mais uma chance, vem ficar pra sempre aqui perto de mim. Eu não, não vou negar, não, não vou mentir, mas o amor que sinto não dá pra fingir. Por isso eu te peço só mais uma chance, vem ficar pra sempre aqui perto. E vem comigo assim. Oh, oh, oh, oh, oh. Parceiro Alex Clarice Cosméticos, Zé Pequeno ali na... Eu sei que ainda sou amor da sua vida. Depois da despedida, sei que você chorou assim como eu chorei. Sofri ainda sou, toda vez que ouço o seu nome, amor. Eu não, não vou negar, não, não vou mentir, pois o amor que sinto não dá pra fingir. Por isso eu te peço só mais uma chance, vem ficar pra sempre aqui perto de mim. Eu não, não vou negar, não, não vou mentir, mas o amor que sinto não dá pra fingir. Por isso eu te peço só mais uma chance, vem ficar pra sempre aqui perto de mim. Hey, hey. Oh, oh, oh, oh. Amor da sua vida. Vem se apaixonar com a Chicabana, meu rei. Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós. Eu ainda consigo ouvir sua voz me dizendo o que já sei. Tudo tem um começo e um fim. Eu vejo a dor em seu olhar. E mesmo sem querer eu te deixo partir, pra que possa tentar ser feliz outra vez. Recomeçar. E quando eu me perco em suas memórias, vejo o espelho contando histórias. Sei que é difícil esquecer essa dor. E quando penso no que vivemos, fecho os olhos, me perco no tempo. Pra mim não acabou. Tudo tem um começo e um fim. Eu vejo a dor em seu olhar. E mesmo sem querer eu te deixo partir. E quando eu me perco em suas memórias, vejo vejo o espelho contando histórias. Sei que é difícil esquecer essa dor. E quando penso no que vivemos, fecho os olhos, me perco no tempo pra mim. Sei que você vai seguir, mas não vou desistir. Eu só quero que você se entregue desse amor. Sei que você vai seguir, mesmo com a dor, vai lembrar de mim. Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós. E quando eu me perco em suas memórias, vejo o espelho contando histórias. Sei que é difícil esquecer essa dor. E quando penso no que vivemos, fecho os olhos e perco no tempo. Pra mim não acabou. Pra mim não acabou. Não acabou. Jamais vai acabar o nosso amor. É só encher e derramar. Desculpa se eu te liguei. É que esqueci de fingir que não tô nem aí. Eu não me acostumei a viver sem você. Me desculpa, perdoa a minha estupidez. Esquece tudo e vamos tentar outra vez. Pra que dar um fim ao fim que não chegou? Eu sei que ainda existe amor. Volta pra mim, esquece o que passou. Sim, a única palavra que eu preciso ouvir. Eu sei que ainda posso te fazer feliz. Aceita novamente, é só dizer que sim. Sim, se você quer saber se vale a pena, sim. Me dá mais uma chance, vai, confia em mim. Não faz sentido a vida sem você aqui. É só dizer que sim. Vem! Pra que dar um fim ao fim que não chegou? Eu sei que ainda existe amor. Volta pra mim, esquece o que passou. Sim, a única palavra que eu preciso ouvir. Eu sei que ainda posso te fazer feliz. Aceita novamente, é só dizer que sim. Sim, se você quer saber se vale a pena, sim. Me dá mais uma chance, vai, confia em mim. Não faz sentido a vida sem você aqui. Sim, a única palavra que eu preciso ouvir. Eu sei que ainda posso te fazer feliz. Aceita novamente, é só dizer que sim. Sim, se você quer saber se vale a pena, sim. Me dá mais uma chance, vai, confia em mim. Não faz sentido a vida sem você aqui. É só dizer que sim. É só dizer que sim. Mais um aí, menino. Pegue suas coisas que estão aqui. Esse apartamento você não entra mais. Olha o que fez, você foi me trair. Agora arrependida quer voltar atrás. Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas. Vê se não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Tu morreu, o homem carinhoso, fiel que te amava. Pega elevador e sua mala e vaza. Tô avisando agora a portaria.

estou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Eu estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não implora. É mais romântica do que nós. É só encher e derramar. De repente se apaixonando com a Chica Bando. É na sua frente. Eu não me entendo, por que não me fala? Viras a cara toda vez que passo junto a ti. Não me entendo, todo esse veneno que pura espalhas quando tem conversa sobre mim. Por que sentes tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste? Diz, fala tudo por favor. Que mal te fizer pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fizer pra tu depois de me tirar a vida, me queira ver crucificada ainda. Já não bastava do que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, me diga que mal te fizer. Tanto rancor de um homem que te amava e te queria, tu deixaste. Diz, fala tudo por favor. Que mal te fizer pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fizer pra tu depois de me tirar a vida, me queira ver crucificada ainda. Já não bastava do que o teu adeus deixou. Que mal te fizer pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fizer pra tu depois de me tirar a vida, me queira ver crucificada ainda. Já não bastava do que o teu adeus deixou. Eu te peço por Deus, me diga que mal te fizer. Te peço por Deus, me diga que mal te fizer. Te peço por Deus, me diga que mal te fizer. Já estava perto do prazer, ao menos para mim. Mas se o vento quiser te levar, não você sabe o seu lugar. Oh, assume logo e vem me amar. Não poderá sentir o que existe em mim. Mas não pode ser mais um momento. Tudo tem seu tempo. Não toco de vaidade, já não tem lugar. Não deixa amor entrar. Oh, assume logo e vem me amar. Não poderá sentir o que existe em mim. Sente, diz que não foi um erro eu te amar assim. Outra noite eu tive um sonho bom, navegava com você. O que restou em mim foi o que sempre.

nunca sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos, ver todo mundo assim cantando juntos. É maravilhoso, é amor, felicidade transportando em mim. Mas tanto tempo a nossa união, chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. E dá pra ver, como é que é? E vai beber, bateu a sintonia, é tempo de alegria, tão bom dividir com você. Capanha da Bahia, vem curtir, se divertir, vem pra cá, vem brincar, vem pular, vem dançar, joga pra cima, vamos festejar, vem chacoalhar. E dá pra ver, vai ver, bateu a sintonia, é tempo de alegria, tão bom dividir com você. Oh, oh. Tô pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando eu me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. E com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando eu me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. E com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu tô pensando em você, estou pensando em você, estou pensando em você, estou pensando em você. Arrocha bem gostoso, arrocha gostosinho. Ai, ai, ai, ai, papai. Você curtindo com as amigas, bom. E eu nada. A noite inteira na balada. E eu nada. Quando amanhece vai à praia. E eu nada. E fica toda desenhada. Eu só sei dizer que amo você. E queria estar ao seu lado, mas você não vê, não quer entender. Por isso é que eu sofro calado. Ei! E eu nada. Você lá na praia, que delícia. Toda bronzeada. Só querendo farra. Só comendo água. Ai. Você lá na praia. Toda bronzeada. Só querendo farra. Só olhando. Fica viajando no mundo da lua. Nessa só dinheiro é ficar. Não entende que eu escolhi você pra ser a minha musa. Ai, ai, meu Deus. Você lá na praia, toda bronzeada. Aquela marquinha de biquíni excitante, mamãe. Só comendo vaca. Você lá na praia, toda bronzeada. Só querendo falar. Mexe gostoso, mexe gostoso. Vai, mamãe, vai, mamãe. Ui, cê é chicabana, hein? A rocha beira do papai. Fica viajando no mundo da lua. Nessa só de querer ficar. Não entende que eu escolhi você pra ser a minha musa. Ai, ai, meu Deus. Você lá na praia, toda bronzeada. Canta assim. Só querendo farra. Só comendo. Vamos, vamos, rocha. E você lá na praia, toda bronzeada. Só comendo água. Arrocha tudo aí que eu quero beber. Você lá na praia, toda bronzeada. Só querendo farra. Só comendo água. Você lá na praia, toda bronzeada. Só comendo água. Só olhando. Que é isso, mamãe? Para arrochar, tô desapegado. Todo mundo no swing, vem mexer. Ai, novinha, vem dançar. Olha que namorar pra quê? Já tenho namorada, o nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor, eu sei que ela me ama. E agora todo dia uma mulher na minha cama. Tu namora pra quê? Já tenho namorada. O nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor, eu sei que ela me ama. E agora todo dia uma mulher na minha cama. Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser. Sou fiel a ela, ela tá onde eu tiver. Com ela eu sou feliz, não troco ela por nada. Tô desapegado, tô namorando a Farra. Eu saio todo dia, eu vou pra onde eu quiser. Sou fiel a ela, ela tá onde eu tiver. Com ela eu sou feliz, não troco por nenhuma mulher. Eu vou ficando com ela, seja o que Deus quiser. E namorar pra quê? Já tenho namorada, o nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor, eu sei que ela me ama. E agora todo dia uma mulher na minha. E namorar pra quê? Já tenho namorada, o nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor, eu sei que ela me ama. E agora todo dia. Olha a madeirada na chicabana, novinha. Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum. Toma que toma, que toma, que toma, que toma. Vamos assim, hein? Mais uma pra você dançar com a gente, ó. A minha balada só acaba quando a cachaça termina. Quando o DJ vai embora, quando eu arrasto uma mina. Vambora, quebra tudo e depois. só acaba quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando eu arrasto a mina. E depois, e depois, como que tô, como que tô, e depois, e depois, é sempre a madeira. Tem minha galera, minha moçada, minha turma, meu povão. Tem mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão. Bota fina chapéu, essa nona rocha mesmo. Eu vou perguntar, levante copo. Quem quer cerveja? Toma aqui, toma aqui. E depois, e depois, ó, ó. E depois. Olha meu parceiro Márcio Vitor. A minha balada só acaba quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando eu arrasto uma mina. E depois, ui, ui, ui. Depois. Bora, né? E depois. E depois. E tem minha galera, minha moça, minha turma, meu povão. Tem mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão. Vou botar fina chapéu, essa moda rocha neste. Eu vou perguntar, levante o copo. Quem quer saber? E depois, como que tá? Depois. Papai vem. E amor e soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E amor e soca, pica, pica, pica. Toma madeirada do papai, vai. E amor e soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E amor e soca, pica, pica, pica, pica, pica. Epa! O astro quer dormir de noite, não consegui dormir. Os zumbidos nos ouvindo, a muriçoca vem aí. Tu quer dormir de noite, não consegui dormir. Os zumbidos nos ouvindo, a muriçoca vem. E a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Muriçoca pica, pica, pica, pica, pica, pica. Chama a Muriçoca! Epa! Epa! Vem, vem! Tu quer dormir de noite? Não consegue dormir. Os zumbidos nos ouvidos, Muriçoca vem aí. Tu quer dormir de noite? Não consegue dormir. Zumbido nos ouvindo, a Muriçoca vem. E a Muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Que a Muriçoca só pica. Pica, pica, pica, pica. E a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca pica, pica, pica. Vai, babudão, chama a muriçoca. Yes. Yep. Soca, soca, soca. Pica, pica, pica, pica, pica. Soca, soca, soca. Reggae now, reggae music. Yeah. Salve, salve o nosso rei baiano Edson Gomes. Ea. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Oh, oh, oh. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Todo santo dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter os seus cuidados. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Oh, oh, oh. Vem me regar, mãe. Vem me regar. E ando sobre a terra e vivo sob o sol. E as minhas raízes. Eu balanço, eu balanço. Fogo na Babilônia. Sob o sol e as minhas raízes. Eu balanço, eu balanço. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Oh, oh. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Yeah. Vem me regar. Oh, oh, oh, vem me regar, mãe. Vem me regar. Querendo, eu tô doido por você. Você só me olha e finge que nem me vê. Fica provocando, chamando a minha atenção. E vestido curto ou na minha tentação. Eu vou perder a timidez, me declara pra você. Olha nos teus olhos sem vergonha, vou dizer assim, ó. Olha novinha, safadinha, eu vou falar pra tu. Novinha, safadinha, eu vou falar pra tu. Eu quero tu, tu, tu, tu, eu quero tu, eu quero tu, tu, tu, tu, eu quero tu, eu quero tu, tu, tu, tu, eu quero tu, eu quero tu, tu, tu, tu, yep. Toma que toma. Mas eu tô te querendo, eu tô doido por você. Você só me olha e finge que nem me vê. Fica provocando, chamando a minha atenção. E vestindo curto ou na minha tentação. Vou perder a timidez, me declara pra você. Olha nos seus olhos, sem vergonha, vou dizer. Vai, novinha safadinha, eu vou falar pra tu. Na palma da mão. Ei, novinha bonitinha, eu vou falar pra tu, eu quero ouvir. Novinha safadinha, cheirosinha, bonitinha, gostosinha, danadinha. Que vai falar pra tu, novinha? Olha a novinha, bonitinha, cheirosinha, gostosinha, taradinhas. O Kiko vai falar pra tu e vai comigo. Eu quero tu, eu quero tu. Tu, tu, tu, eu quero tu, eu quero tu. Tu, tu, tu, eu quero tu, eu quero tu. Tu, tu, tu, eu quero tu, eu quero tu. Tu, tu, tu. novinha. Atenção meninas, atenção mulherada, você vai aprender agora a dança da chicabana, a dança do barbudão. Você que está bebendo, você vai pegar o copo com uma mão, com a outra mão você vai pegar na cabeça. Agora dá uma agachadinha, agachadinha, agachadinha, vai assim, ó. Olha a mão na cabeça e o copo na mão, desce até o chão, desce até o chão. E agora vai rebolando no solo do barbudão, vai. Com uma mão na cabeça e o copo na mão, desce até o chão, desce até o chão. E agora você rebola no solo do barbudão. Pode rebolar, vai barbudão. Opa! Segura! Olha você que tá bebendo, se prepare pra dançar, que esse solo fica na mente e você não quer mais parar. Não, não pare de beber, quando eu mandar você vai ter que fazer, você vai ter que rebolar. Quando o barbudão solar, com uma mão na cabeça e o copo na mão, desce até o chão, desce até o chão. E agora vai rebolando no solinho do barbudão. Com uma mão na cabeça e o copo na mão, desce até o chão, desce até o chão. E agora você rebola no solo do barbudão. Vai barbudão, vai barbudão. Olha você que tá bebendo, se prepare pra dançar, que esse solo fica na mente e você não quer mais parar. Não, não pare de beber, quando eu mandar você vai ter que fazer, você vai ter que rebolar. Quando o barbudão solar, com uma mão na cabeça e o copo na mão, desce até o chão, desce até o chão. E agora você rebola no solo do barbudão. Bate uma mão na cabeça e o copo na outra mão, desce até o chão, desce até o chão. E agora você rebola no solo do barbudão. Vai, vai barbudão. A banda que o pretinho tá mal, a sopra que a pressão baixou. Que delícia, que calor, você já me conquistou. Quando ela chega na balada, a galera pira, acho massa, eita. Avisa que ela chegou, avisa que eu também. Hoje a noite é nossa, tô vendo ela encarando. Pra ela eu tô passinho, vou logo me avisando. Eita, agora ela provocou, olhou pra mim, piscou. Vem desfilando só pra mim, joga o cabelo, me olha, sorri. Eu acho que ela tá afim de mim. Ai, ai, abana que o pretinho tá mal, a sopra que a pressão baixou. Que delícia, que calor, você já me conquistou. Mano, que o pretinho tá mal, a sopra que a pressão baixou. Que delícia, que calor, você já me conquistou. E quando ela chega na balada, a galera pira, acho massa, eita. Avisa que ela chegou, avisa que eu também. Hoje a noite é nossa, tô vendo ela encarando. Pra ela eu tô passinho, vou logo avisando. Eita, agora ela provocou, olhou pra mim, piscou. Vem desfilando só pra mim, joga o cabelo, me olha, sorri. Eu acho que ela tá afim de mim. Ai, abana que o pretinho tá mal, a sopra que a pressão baixou. Que delícia, que calor, você você já me conquistou. A banda que o pretinho tá mal, a sopra que a pressão baixou. Que delícia, que calor. A palma da mão, a palma. A banda que o pretinho tá mal, a sopra que a pressão baixou. Que delícia, que calor. Você já me conquistou. A banda que o pretinho tá mal, a sopra que a pressão baixou. Que delícia, que calor. Você já me conquistou. Isso é Chicabana, meu rei. Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão. E na faz quanto tempo, mas eu me lembro, você brincava comigo. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Demais. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chata. Bora dançando! Mas tudo que acontece na vida tem um momento e destino. Viver é uma arte, um ofício, só que precisa cuidar. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Olha o amor! O amor pode estar por do seu lado. Cante o amor, vai! O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. Yeah, yeah. E na e nem lembro que já estive sozinho. Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado. Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio. E ao cinema todo domingo, só com você do meu lado. Chega pra cima, vem! Mas tudo que acontece na vida tem um momento de destino. Viver é um ofício, só que precisa cuidado. Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício. O amor pode estar. Tira o pé do chão, o do seu lado. O amor é o calor que aquece a alma. Jogou minhas coisas fora, disse que ia zoar, cama, eu não deitou mais não. A casa é minha, você que vai embora. Quer passar a da sua mãe, deixa meu colchão. Ela é pronarte de pentelha e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando há horas. Disse que se for sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem nas mãos. Meu filho, aguenta, quem mandou você gostar? Sai desse chão e vê o complicado e perfeitinho. Você apareceu, era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia. Meu bem, você cresceu, meu namoro é na purinha. Isso é Chicabana, meu rei. Foi fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol. Pouca gente sabe que à noite o frio é quente e arte. Acende e até sem luz, dá pra te enxergar o lençol fazendo gongo blu. É pena, eu sei, amanhã já varia, se aguente. Que lá vem chumbo quente, complicado e perfeitinha. Você apareceu, era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia. Você cresceu, meu namoro é na folhinha. Mulher de fases, hey! Quem te vê passar assim por mim, tu não sabe o que é sofrer. Quem que vê você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do seu olhar. Perder você no ar, na certeza de um amor, e me achar um nada, como alguém sem carinho. Eu me sinto sozinho, eu me apago em solidão. Oh, Ana Júlia. E vem! Ah, nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim. Nosso destino, eu passando o dia te esperar, você sem me notar. Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara, um alguém sem carinho. Será sempre um espinho dentro do meu corpo. Já não quer o meu amor. Eu sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou o que você tanto sonhou. Mas vou reconquistar o seu amor.